CarambaCast está começando mais um querido sensacional CarambaCast. Isso mesmo! Bom, galera, começando o nosso querido CarambaCast, apresentar aqui a galera que está conosco hoje aqui. Por favor, se apresente, Tute! Fala aí, galera, tudo bom com vocês? Eu ainda vou continuar tentando isso, meu Deus. Nossa, ficando no vácuo eternamente mais uma vez. Mas enfim, e outra pessoa que está aqui conosco também, por favor, Rafa. Opa, e aí galera, mais um cast. Nós que tá. É nós que tá, isso mesmo. Infelizmente não temos aqui mais uma vez os outros participantes do cast, porque eles estão fazendo coisas, sei lá, alguma coisa eles estão fazendo e não pôde comparecer neste cast conosco. Beleza? Mas não se preocupe, estaremos representando as galeras. Beleza? Bom, vamos para os nossos queridos amados comentários ou críticas ou ameaças de morte. Mas enfim, antes de começarmos os comentários que as pessoas comentam em prol do nosso cast, mandaram aqui pra gente uma crítica, mas eu não diria crítica, porque crítica pra mim serve como crítica, tipo a crítica que faça um negócio crescer, beleza? Uma crítica construtiva, digamos assim. Agora, quando você faz uma crítica simplesmente por criticar, isso eu acho ridículo. Mas enfim, a pessoa falou desse jeito. Se a gente fosse abordar um tema, acho que vocês deveriam pesquisar e não sair dizendo coisas, por dizer o que vocês acham, o que vocês ouviram. Primeiro, o que a gente faz aqui? A gente reúne a galera, beleza? Chama o Rafa, chama o Tuti, a gente senta aqui e a gente começa, por exemplo, a gente escolhe um tema e a gente começa a falar desse tema. Um exemplo, citando um exemplo, seria mais ou menos como se a gente fosse, sei lá, num barzinho, a gente chegasse e começasse, por exemplo, a gente fosse falar futebol. A gente começava a falar de futebol e tal. Mas não, aqui a pessoa pediu uma pauta que não sei o quê. Parece que quer que a gente faça um documentário. A gente não tá fazendo uma reportagem, a gente tá fazendo uma discussão, um debate sobre o que a gente já sabe. Isso. Claro, a gente pesquisa um pouco. Pode não ter parecido pra você, talvez porque você não tenha conseguido entender o que a gente disse. Isso pode ter sido culpa nossa ou culpa sua. Isso aí a gente você decide. Mas a gente pesquisa sim. A gente não pesquisa e cria um roteiro e começa a ler. A gente segue uma pauta, a gente sim. Mas a gente normalmente conversa. A gente não anota uma pauta. E aí, cara? Eu tô aqui no bar, né? E aí, gente, você trouxe sua pauta pra conversar comigo, cara? Então, isso é basicamente o podcast, cara. Funciona realmente desse jeito. A gente pega um assunto e vamos falar o que a gente acha e o que a gente sabe sobre aquele assunto. A gente não vai, sei lá, pegar do Wikipedia e a gente ler tudo sobre aquele assunto do Wikipedia. Até assim, porque seria um Wikipedia cast, não? Quer dizer, porque a gente fala o que a gente realmente acha. Um podcast funciona realmente para isso. Então, teve até algumas pessoas... Muitas pessoas já comentaram, chegaram pra mim e disseram bem assim, tipo, é muito legal escutar vocês, porque parece que a gente conhece vocês, parece realmente que a gente tá conversando com vocês, isso é uma coisa natural, porque a gente não gosta de fazer uma coisa mais forçada. Por que a gente nunca fez, tipo, vocês podem ver que os piores casts nossos são aqueles casts que a gente tem que falar de uma coisa mais histórica, por exemplo, de biografia de alguém, então a gente faz uma parada mais natural. E a gente não pesquisa tanto e tal. E a gente faz do modo mais natural possível. Mas é claro que a gente não vai agradar a todo mundo e tal. Ele falou que não conseguiu escutar. Eu achei que a forma que ele falou assim foi um pouquinho desnecessária. Que há críticas construtivas. É certo que ele não foi tão agressivo assim. Mas mesmo assim, imagina você tá trabalhando e chega uma pessoa e começa a criticar o seu trabalho. Eu acho que às vezes as críticas são desnecessárias. Então, se você gostou, pô, que legal. Mas se você não gostou, às vezes guarde pra você, não escuta mais, sei lá, mas chegar aqui e pegar os 42 podcasts que a gente fez e querer colocar embaixo da sua opinião e levar pra tua casa, acho errado. Ainda mais chamar de despreparado, uma parada que a gente já tem uma certa repercussão. Não queria nem dizer, tipo, nós temos nossa... A gente não tem fama, a gente tem uma repercussão. E é uma coisa legal, uma parada família que a gente faz. E o que você disse sobre alguém mastigar no microfone. Sabe, a gente não. Nós não somos os primeiros que fazem isso. Se você acha desagradável, cara. A gente é top na balada, velho. Cara, não, se você acha desagradável uma pessoa mastigando no microfone, isso significa que você não tava prestando atenção no assunto. Mas sim na qualidade do som, mas sim no modo que a gente falava. Se você não tá interessado no conteúdo do programa, eu sinto muito, mas então esse programa não foi feito por o senhor. Pode se retirar, não precisa voltar aqui. Muito obrigado. Isso, só pra encerrar. Sou top na balada, para de falar desse cara. só pra encerrar, só, não é só, por exemplo, não é só o nosso podcast que a gente não pega pauta aqui, não sei o quê. Todos os podcasts são assim. O motivo de um podcast é realmente as pessoas falarem sobre o assunto e o que elas acham. Até citando, se você, por exemplo, já criticou, você realmente deve conhecer um dos podcasts aí. Que a gente até se inspirou nele para fazer esse podcast, que foi o do Jovem Nerd. Vou colocar até um trecho aqui do Azaghal falando que realmente exatamente o que eu falei sobre podcast, pautas e assuntos e tudo mais. O Nerdcast é muito improviso, a gente não tem pauta. A gente tem tema, a gente pesquisa, mas a gente não cria pauta, não cria piada pronta. E a gente vai improvisando. Então, aqui é o tempo inteiro assim, sabe? A gente vai improvisando em cima do que acontece. E isso não é incômodo, sabe? É brincadeira. Isso daí. Bom, mas enfim. Enfim, então. É esse comentário. Já citando já. Agora vamos para os nossos queridos, amados ouvintes. Nossos realmente comentários aqui. Bom, primeiro comentário é do Alisson. Ele falou: fala galera carambeira! Eu sempre tive ligado nessas paradas de bordões. De todo personagem tem. Tanto que eu sempre ficava repetindo depois. Meus pais algumas vezes ficavam estressados porque eu quase sempre usava o bordão. Mas era massa de ficar falando. Falou aí, cambada. Falou, Alisson. Próximo comentário. E o próximo comentário é do Mark. Vocês não comentaram PlayStation do Yuji. Acho que se escreve assim. Sim, cara, se escreve assim. Você acertou. E o Cláudia, senta lá. E a minha irmã que assiste novela mexicana, ela tem 24 anos. Outra coisa ruim também é meu pai. Se um dia eu falar pra ele que não sou homofóbico, não sigo nenhuma religião, mas acredito em Deus, ou tenho nada contra os ateus e até concordo com a maioria do que eles falam, eu tomo um tapa na cara. Poxa, cara, que vida triste a sua. É, que pessoal, né, velho? Ó, o próximo comentário é do Ranieri. Esse cara que foi que citou, falou que é muito legal escutar o CarambaCast, porque ele parece que faz parte da conversa. E aí, Tuti, tudo bem? Tudo bem comigo e com você? Olha só, Tuti, alguém te respondeu. Olha só, que legal. Porra, cara, bordões, ótimo tema. Eu acho que todo apresentador, narrador que se preze, tem que ter um bordão, né? Pra mim, um dos mais míticos é do Pica-Pau, que o detetive fala assim: se o Pica-Pau tivesse comunicado a polícia, isso nunca teria acontecido. Pra mim, esse é muito mítico. E até mesmo a risada do Pica-Pau, que acaba sendo portão, né? O... Bem, galera, é isso aí. Beijos. Cheiros e abraços para todos. Aí, esse aqui foi bom. Resumiu e falou. João é rápido e direto, né, galera? Rápido e direto. Isso aí, falou: fala galera, o cast foi muito bom, parabéns, continue assim. Você lê... Não, o comentário já é pequeno, aí tu lê rápido e acaba com a graça. Fala aí galera, o cast foi muito bom, parabéns, continue assim. Então tá, fala galera, o cast foi muito bom. Bom de legal, parabéns, continue assim. Enfim, é próximo comentário: Rafael Rodrigues. E aí galera, tudo beleza? Parabéns pelo sucesso. E pra fazer bordões tem que ser muito cabra-homem. É cabra-homem. Ah, ele falou craba, não é caraba. Não, ele falou cabra. Mas é cabra. É cabra. Valeu, galera. Abraço pra todos ao infinito e além. Ao infinito e além pra você também, cara. Ah, ao infinito e além pra você também. Aí ele comentou de novo. Ah, e já ia esquecendo. Aquele cara que vai e volta, né, depois. Tem uma frase que o Jader diz que já virou bordão. Tipo, toda vez que ele vai apresentar os participantes e chega a vez do Rafael, ele diz: vamos para os nossos participantes. Vai lá. Esquece. Vai lá, Jader. Rafa. É muito engraçado. Ah, tipo Valeu. Ronaldinho. Próximo comentário da Gleidiane. Ela falou: oi, galera do caramba. É a primeira vez que eu comento, mas acompanho vocês há um bom tempo e adoro ouvir o Caramba Cast. Tem os bordões que acabam se tornando chatos por serem muito usados. Tipo do Ronaldo. Ronaldo! De tanto a gente ouvir, isso se tornou uma coisa chata. O de primeira de vocês eu já considero um bordão. E até uso bastante. Nada contra você, Tuti. Nada contra você, Tuti. Só gosto de manhar da sua cara e te deixar com vergonha. Pois é, cara. É uma coisa linda. As pessoas não se importam mais. E ela falou beijão pra vocês e sucesso. Isso, galera, fim dos nossos comentários. Então faça como a Gleidiane. A Gleidiane vai fazer de novo. Comente, galera. Você que nunca comentou, comente, beleza? Dê suas mensagens, suas ideias, suas críticas construtivas, enfim, esteja à vontade aí nos nossos comentários, beleza? Bom, então vamos para o nosso querido tema de hoje, que é as piores coisas em uma balada. Top na balada. Isso, as piores coisas. Como ser top na balada. A gente vai ensinar para você hoje como ser top na balada. Como você ser top na balada. Então vamos para começar o nosso querido cast. Vamos então chamar o nosso cara mais baladeiro, digamos assim. Ele é que frequenta as noites do Rio de Janeiro. Isso, conhece todas as casas noturnas. Por favor, Tute! Casas noturnas, é comigo mesmo. Até porque a sua idade permite você ir em todas, né? Não, cara, balada eu não vou. Aqui, na minha idade, eu vou em matinê, né, cara? Que é, é uma balada que pra... aniversário. Pô, cara, é, aqui não tem muita balada e tal. Quer dizer, não, aqui tem balada. Eu não posso entrar em muita balada e tal. Mas aqui tem a matinê, que é uma balada pra gente pequena, digamos assim, né? O que também não é uma coisa legal, cara, porque, porra... As piores coisas em uma balada. Uma coisa horrível de balada mesmo. Que, cara, tipo, se você vai numa balada, você é pra escutar música, mas. E música alta. Mas, cara, quem aguenta volume alto demais? Tipo, tá lá na balada, né? Aí você vai chegar na garota, assim, você fala assim, não. Como é que é a música da balada, Tuti? Não, a balada é alguma coisa melhor, é que eu não vou fazer, né? Não é só lá na balada, então. Bom, peraí, vai lá, continua. Vai tocando a música, bababá. Você chega na garota. Fala assim, não, queria falar com você ali. Aí ela, o quê? Queria falar com você. O quê? Esquece. Você desiste, cara. Porque, porra, não dá. Me beija. É o quê? Me beija. O quê? Droga. Aí você sussurra, tomar no cu, e a música acaba bem na hora. Não, tipo, foda. Acabou a música. Cara, tipo isso, velho. Então, aí a música acaba bem na hora e fala bem assim, não tá afim de ir ali não! Aí todo mundo olha pra você. Ah, nossa, frustração total. As músicas altas, as baladas, enfim. Cara, devia ser igual aquelas músicas ambientes, igual balada da terceira idade, aquela musiquinha baixinha, neguinho colado no buchinho da velha, você conversa no ouvidinho da mulher. Aí o Venânciozão aparece. É. Tá lá no forrozinho, agarrado da mulher. Cochichando no ouvido dela, dá pra falar, meu filho. Agora, na balada você não consegue fazer isso. Na balada você lá, tuts, tuts, tuts. Você já tá alucinado já. Como é que é a sua música da balada? Tuts, tuts, tuts. Vai reclamar de toda música de balada, né, seu baladeiro? Você tá lá no tuts, tuts, todas as pessoas já estão alucinadas já com os alucinógenos. E você vai tentar falar com a pessoa, realmente você não vai conseguir falar com ela. Coisa triste isso. Não, o legal da balada, cara, é que, obviamente, balada tem que ter muita gente. E, obviamente, balada tem bebida. E, obviamente, muita gente bebe. E, obviamente, muita gente fica bêbada. Cara, meu, bêbado é uma coisa foda. Cara, bêbado é um saco. Sério, tipo, porque bêbado não tem noção do que tá fazendo, cara. Tipo, alguém aí tem uma história de um... Não de que ficou, mas de que já teve alguma história de um amigo bêbado. Todo mundo tem uma história de um amigo bêbado. Tem história de amigos bêbados. Tem sim. Vou contar aquela... Desculpa, cara, no cast, tá? Tava na festa do primo da minha namorada e tal. Aí ela começou... Aí a minha... Uma menina que eu conheci lá, que era amiga dos amigos que estavam lá. Ela começou a beber, a beber, a beber, a beber muito. E ela ficou louca, saca? Aí, tipo, ela perdeu o celular dela. E aí começou a falar, ei, onde tá meu celular? E aí a amiga minha falou que estava com o celular dela pra ela falar merda. Mas ela não estava com o celular dela. E ela tava muito louca, e aí ela tinha namorado, aí ela tirou a aliança e colocou no dedão pra pegar todos lá. Ficou muito louca. Aí esses dias, ela tava muito louca, e aí ela olhou pra, passou por mim na rua assim, eu pensei que ela não ia me reconhecer, né, porque ela tava trilouca lá, pô. Aí ela olhou pra mim, deu tchau assim, mó feliz, eu dei tchau pra ela também, minha mãe perguntou quem é, eu falei, a gorda bêbada da festa da prima da Mari, que era, mano. Foi sucesso, mas tem umas muito loucas que eu não posso contar. Tipo, umas pessoas que bebem muito, desmaiam 3 vezes e vomitam no metrô, umas paradas assim. Também. Sempre tem nego assim, cara. O problema é quando junta esses dois tópicos aí. Bêbado e musical. Aí fodeu. O bêbado já é chato, já de nascimento, digamos assim, junta a música alta, ele começa a babar no seu ouvido, assim, ele tenta falar, e você não entende, por causa da música, não entende a voz de bêbado dele, e meu Deus do céu. O problema é também quando ele paga vexame, ele começa a dançar aquelas músicas sensacionais, todo mundo começa a olhar pra ele. Cara, é uma coisa que, meu Deus, não misture música alta e bebida, por favor. Outra coisa também, banheiro lotado. Que isso? Banheiro lotado é foda, mano. Não só em balada, em show também. Puta que pariu, tem que pegar. Tu quer ir no banheiro, velho. Aí, primeiro que tem aquele cheirinho excelente. De banheiro químico. Uma delícia, né? Aí, eles colocam. Eles sempre, filha da puta, e colocam o banheiro químico meio a lama. Porque pra você chegar no banheiro químico, você tem que pisar em um monte de xixi antes de chegar lá. Aí. Tem um monte de nego mijando ao redor de você, assim, porque homem faz xixi em qualquer lugar, você tá ligado, né? É igual cachorro. E eu não consigo, velho. Tipo, eu preciso do banheiro químico ficar tipo umas meia hora lá pra tentar fazer alguma coisa. E a galera fica batendo na porta lá, é muito chato. Por isso que eu não gosto de ir em show nem nada disso, porque eu tenho muita dificuldade, eu sou tímido. Não, aí. Eu sou tímido, não sou, galera. Nossa, tímido demais. Mas essa parada de banheiro químico é uma coisa linda. Porque, tipo, eles parece que é uma seleção pra ver se você consegue chegar lá. Primeiro você passa pelos seguranças, aí depois você vai passando pelo barro, pela lama, pelo mijo, até você chegar no banheiro químico. Tipo, é um treinamento de guerra pra quando você chegar lá realmente você fazer as suas necessidades. Eu fico impressionado porque todo mundo na balada. É tão arrumadinho e tal, aí chega no banheiro, o nego mija até no teto, puta que pariu, sabe? O nego tem essa capacidade de se sujar justo quando coloca sua parada pra fora, cara. Meu amigo, vamos ter um pouco mais de controle. Isso, a coisa também que eu tava falando aí de seguranças, cara. Por que seguranças de balada? Os caras têm que ser tão agressivos, tão agressivos, assim. Porque a segurança, meu amigo. Você queria que tivesse um pastor lá. Não. Sendo segurança, tá vendo? O cara proteger essa alma aqui, beleza. É, falar bem assim, não beba! Não beba! Não beba! Separa a briga, senhor! O que faz aqui? É tipo isso. Não pode. Você queria que tivesse um padre lá com incenso, jogando água na cara da galera. Tá nego brigando assim, então. Jesus já dizia no capítulo 3, versículo 2. É bem-aventurado! Aquele que entra em conflitos com seus próximos e acaba se perdendo, né? A galera tá lá brigando e fala, ame ao próximo como a ti mesmo, meu filho. Vai apanhar. Na porrada. Não tão exageradamente, tão digamos, não segurança. Tem que ser um negão careca que pega você assim no mata-leão, assim, ó, segura você assim, ó. Isso. Fora. Pá, fê, bem. Pá, fê. É o espírito do segurança, é isso aí mesmo que você citou. São pessoas altas, extremamente bombadas, usando um terninho básico com aquela gravatinha preta e camisa branca. Que se você falar qualquer coisa, ele irá te descer a porrada. Coisa muito simpática. É aqueles que fingem que são macho, né? Que usam ternão, fingem que bate em todo mundo, mas nas horas vagas usa cuequinha de oncinha pra dançar lá. Não, é tipo, você chega nele assim. Não, você só vai chegar tipo assim. Não, licença, onde é que é o banheiro? O que que foi, meu irmão? O que que foi? Banheiro. Ah, não sei não. Eu acho que... Ô, Tobias, onde é que é o banheiro? Ah, não, o banheiro é ali. É bem ali. Vai lá. Caralho, os caras falam com você de jeito que você já briga com medo, cara. Eu não quero mijar mais, não. É, não, você já mijou nas calças. É, não quero mijar mais, não. Já mijei, já. Ah, não precisa não, mas por quê? Positivo? Positivo, Fernandes. Cara, tipo, é um medo, cara. Você sente que eles já te bateram antes de falar com você, cara. Não, e a falta de ventilação também é foda, né, velho? Tá lá na balada lá e sempre tem aquele porco. Galera, na verdade, porco não sou, né? Então, mas é. Sempre tem aquela galera que, tipo, fica tipo em picas. Já viu aquela propaganda da Axe que o cara levanta o sovaco e sai tipo uma cachoeira assim, sovaco, cara, cara. Tem uma galera que é daquele jeito, velho. Você passa do lado dele e ele te encharca, velho. É nojento, é muito nojento, velho. Em festa de formatura, a camisa do cara é branca, parece que ele é um salva-vidas e acabou de entrar na água. Isso é muito grave. Galera, não. É tipo, por isso que inventaram um desodorante corporal, porque o cara tem que passar em tudo, até na bunda dele, até a bunda dele ele fica molhado. Muito nojento. E aí, ainda mais quando o lugar é quente, velho. Aí quando o lugar é quente, aí é foda, véio. Até você que não costuma usar bicas, começa a ficar todo preguiente, é horrível isso, e você se sente sujo. E quando você se sente sujo, acho que é uma das piores sensações que tem. Você se sentir que tá fedido e sujo. Então uma balada num lugar quente é o pior de tudo. Num galpão. É, cara. Nossa, tipo, lá, e nego dançando assim, tipo, não tem ventilação aí. Tá nego dançando assim, o suor balançando. Meu Deus, horrível. Aí você chama ele, ele olha de repente assim, o quê? Na hora que ele vira a cara, o suor todo cai você. Na sua cara, assim. Aí você limpa assim. Você tá aqui com a boca aberta, assim, cai uma gota bem dentro da sua boca. Tá! Horrível, odeio. E aquela pessoa que fica limpando o suor na sua frente, assim? Passa o dedo na testa, assim, cai uma cachoeira da testa da galera. Não, passa assim na testa, puta que pariu, horrível. Pega assim, torce a orelha e cai um caldinho. Jogador de futebol faz isso o tempo todo. Isso, já cita. Também vai. Nesses lugares suados, nessas festas suadas, nessas baladas, sempre tem aquelas pessoas bombadas. Isso que elas não usam camiseta. É uma coisa linda. Elas ficam sem camiseta, começam a suar, fica naquele esfrega contra as pessoas, fica parecendo, sei lá, a banheira do Gugu a parada. Passando aquele suor, cara, sério, se alguém encostar em suor comigo, cara, pelo amor de Deus, sério, cara. E, tipo, é aqueles caras bombados mesmo, eles fazem questão de andar sem camisa, com aquelas tetas encostando em você, uma coisa. É, cara, tipo, você acha que é muito agradável você andar sem camisa, sabe? Não é agradável, cara, eu não queria dizer, mas, tipo, pelo menos pros homens, cara, não é nada agradável. Eu acho que pra algumas mulheres também não, cara, você andar sem camisa só dá mais medo. Que as pessoas vão ter medo até de encostar em você, cara. Tipo, parece que esse cara fica passando óleo na pele, fica uma coisa. É, cara, verdade. Uma coisa gay. Ele, cara, passa óleo no mamilo pra ficar brilhando. É, cara. Junta óleo com suor, fica, sei lá, coisa. É. Não, também tem, tipo, aquele amigo que te puxa pra dança, assim, tipo, tá tocando funk proibidão, aí você tá na sua, porque você não gosta e tal. Fica aqui, vem dançar, vem. Porra, cara, por favor. Cara, eu já não danço. Sinto muito dizer, mas eu não danço. Funk proibidão, então, caralho, sabe? Tem que te arrasta pro meio, pra aquela rodinha de galera, aquela rodinha que se reúne pra nego ficar dançando, puta que pariu. Uma coisa triste. Puta que pariu. Mas o pior de tudo é bebida, né, velho? Nego mete a facada em você, né? Bebida. Lá dentro, ó. Quanto que é aí a água? A água mineral é 3,50 garrafa. Caralho, meu irmão. Uma facada. Caraca, eu fui numa matinê que... Red Bull, tipo, que eu fui quando era aniversário da garota. Então era liberado, Red Bull direto. Mas normalmente, Red Bull é R$15, cara, a lata. Caralho, cara. Depois, é porque eles aproveitam que você já está bêbado já, e os caras metem a faca mesmo, cara. Você já é, né? Já está louco. É 20 bom. Reais, tá bom. Tá aqui sem 20. Porra, cara, aí é foda. Aproveita que você já está no mé, uma coisa linda, e mete a faca em você, literalmente. Outra coisa também, por exemplo, se você, assim, levar seu amigo da balada. E sempre acontece do amigo paquerar uma mulher do outro cara. Se essa pessoa caísse na porrada com o carinha lá, vocês ajudariam? Depende do cara. Ah, depende da minha relação com cada um, né? Depende do meu amigo. Se fosse você, Jair, eu te ajudaria. Obrigado. Ah! Oh, se eu fosse você, como é que é? Se eu fosse você, eu corria, cara. Obrigado. Não, mas se eu tivesse na balada e você arrumasse problemas, cara, eu, dependendo da altura do cara, eu te ajudava. Agora, se ele passasse de 2 metros, eu corria. Pô, Jaider, vacilão você, hein, cara? Nunca cara, mais tipo pra nenhuma balada, cara. Não, eu sou amigo, eu não sou suicida. Coisa diferente uma da outra. Ah, então tá, porque se o cara tivesse 1,5 metro e aí tivesse ameaçando, você já ia descer o cacete. Eu já nem perguntava o que aconteceu, eu já desci um tapa, mano. Violento, caba homem. Mas tipo isso. Você e os seus 30 milhões de quilos de músculo, né? É, bombadão, anda sem camisa, oleoso. Oleoso foi a merda. Enfim, é mais alguém com história de balada aí? Cara, quando era da formatura, sempre tem uns malucos, né, velho? Que, tipo, começam a ficar entusiasmados, sempre assim, né? Aí eles começam a vir dançar pra você. E quando você tem um amigo gay e ele bebe muito e ele vem pra cima de você, não, dançar com você. Nada contra os gays, verdade, não tenho nada contra. Mas, aí de repente eles entusiasmam, meu amigo. E ele vem pra cima de você, começa a passar a mão em você. Aí ele começa a dançar assim, que nem a lacraia. Vai lacraia, porque ele bebeu pra caralho. Começa a dançar muito. Aí, fica malucão. E é meio complexo, não é, Jair? Nossa, ele veio com aquela língua tremelique dele pra cima de você. Ah, mas você fica... língua nenhuma veio pra cima de mim, Jair. É só pra você, não, cara. Essas, os seus amigos gays, cara. Na balada. Ah, mas nenhum amigo gay meu veio pra cima com a língua, não, cara. Também não veio pra cima de mim, não. Só tô citando... Então, o que você tá falando? O que você tá falando? Hein? Experiência própria, é? Valeu, cara. Tipo esse, mas seus amigos realmente ficam alucinados lá e vêm pra cima de você na balada, uma coisa que é tenso, muito tenso isso. Mas enfim, o que mais? O que eu mais acho engraçado é nego que gosta de mostrar que sabe dançar Psytrance. É, cara. Fora da balada, tipo, ele chega no meio da rua e começa a dançar Psytrance. Na balada o cara bebe até desmaiar, só. Não. É impressionante isso, cara. Pior são aquelas pessoas que acham que sabe dançar. Aí fica matando barato. Isso, nossa, essas são as piores. Fica pisando, parece que tá matando barato. Que pariu, cara. Tipo, as pessoas vão e abrem a rodinha pra ela continuar dançando, mas o cara acha que tá arrasando. Ao contrário, ele tá pagando o mau mico da face da terra. A vergonha ali é total. Aquele cisco de galinha, beleza? Ele colhe as duas mãos e fica ciscando. O cara acha que tá arrasando, cara. É uma coisa linda isso, mas ele não está arrasando. Alguém lá tem que avisar que ele não está arrasando com o cisco de galinha dele. É, cara. Nego é foda, né? Nego se acha demais, cara. Ficou balada ainda mais, cara. Balada parece que ninguém é perdedor na balada. Todo mundo é legal na balada. Você pega um copinho de cerveja, você tá ótimo na balada. Enfim. Coisa legal. E nego se sente na liberdade de dar em cima de qualquer mulher. Qualquer coisa é só você chegar, cara. Não, cara, não é assim. Sinto muito. A vida não funciona desse jeito. Ainda mais se você for feio e babaca. Tipo isso. Enfim, é isso aí. Coisas que acontecem na balada. Bom, vamos encerrando aqui, galera, o nosso QSTD, Pop na Balada. Já tá na droga, você viu que a parada que começou animadão, aí depois quando a balinha de X fez sucesso, já ficou, vamos encerrar o nosso cast. Não, mas o Ecstasy não faz isso, cara. Mas eu quero que faça, porque o aniversário é meu. O Ex deixou ser loucão, quer dizer. Vamos terminar aqui, galera. É o ópio, o ópio. É, o ópio, mas porra, legal, o ópio embalado, porque tudo que as pessoas precisam é de ópio na balada. Isso, mas enfim, terminando. Terminando o nosso cast por aqui, nosso cast top na balada. Se você tem aquela experiência maravilhosa na balada, por favor, conte para nós aí nossos comentários. Um cast curtinho aqui, beleza? Porque o nosso cast é curto, daqui a pouco eu vou explicar para vocês, mas antes vamos para os nossos queridos comentários, por favor, Tute! Bom, galera, eu não tenho nada do que concluir. Eu só sei que eu nunca tive uma experiência muito boa com balada, porque eu fui muito pouco, nem eram baladas, eram matinês. Então eu pretendo. Era festa de criança, né? Você tinha muito brigadeiro. Pois é, era festa de criança e tal, tinha brigadeiro, cachorro quente e. Pô, eu fui DVD numa festa. Xuxa. Eu fui numa festa de criança que tinha Nintendo Wii, cara. Se ligou. DVD da Xuxa, que era. Era DVD de criança da Xuxa. É, não, mas eu já fui numa matinezinha, uma matiné é coisa de rico. E eu não sou rico, então. É isso aí, cara. Eu não tenho muita coisa a falar sobre balada. Isso. E Rafa? Olha, eu também fui em poucas baladas, não sou o cara mais baladeiro, nem top na balada, não. Eu só fui em festas de formatura mesmo, normal. Mas, eu gosto de dançar. Dançar eu gosto pra caramba. Mas eu nunca fiquei trilouco e, apesar de todos os meus amigos falarem assim, poxa, o meu sonho é ver você bêbado. Não, porque não é a sua mãe que vai comprar o seu pinto, né? Mas tá tudo bem, então é só isso, porque todos nós somos top na balada, né, não, Jair? Surafa, bêbado, já é bêbado normal. Bêbado, né? Seria. Não é bêbado do bêbado? Bêbado. O Rafa já é bêbado. Ele tribêbado. Tribêbado. Não é legal. Seria legal. E aí, galera, o nosso cast hoje foi um pouco curtinho. Por quê? Porque hoje é aniversário de quem? De quem? Da Sandy, isso mesmo, gravando o cast dia 28. Brincadeira. Além de aniversário dela, aniversário também do Rafa, que está aqui conosco também. Uhul! Piado! Brincadeira. Sempre tem um aê, a chuva cai, o rio inunda. Ô, Rafa, eu vou comer teu bolo. Ah, Rafa, eu vou comer teu bolo. Uhul! Super atual essa, hein? Ah, não é, brincadeira. Sempre tem um filho da puta que tá cantando pra ele. Parabéns, é viado, filho da puta. Derrama, senhor, derrama. Meu Deus, meu Deus. Mas enfim, galera, hoje é aniversário do Rafa, isso mesmo. Dia 28 de janeiro de 2011, isso mesmo. Obrigado, galera. O Rafa estará fazendo uma festa no caso. Vou fazer uma balada, meu irmão. Vou chamar aqui, ó, Alex Galdino e fazer uma festa aqui. Porque eu tô chegando, minha festa vai ser só amanhã, porque eu tô aqui nas Bahamas aqui, ó. Olê, olê, hot. Eu e minha namorada num quarto e minha família, a família dela no outro. E é sucesso. Eu sou é louco. Tô nas Bahamas. Uma barra de suplé que minha mãe me deu. Isso, mas enfim, hoje é aniversário do Rafa, beleza? Já aproveita os comentários e já manda parabéns pra ele também, beleza? É. Isso daí, o Rafa vai estar colocando aqui embaixo também o CEP dele, a caixa postal, enfim, pra você mandar também aquele presentinho maravilhoso, isso, pra ele. Galera, manda uma livros. Pedra de carvão. Isso. Manda livros, é bom que eu faça um churrasco já. Manda livros pra ele fazer a biblioteca dele lá. Quando eu for casar, é isso aí. Coisa sensacional. E é isso daí, galera. Isso daí. Rafa fazendo aniversário. E deixe seus comentários e vamos encerrar o cast por aqui. Beleza? Porque eu vou ter que me arrumar aqui. Beleza? Pra eu dormir, pra eu acordar no dia seguinte e ir pra festa do Rafa lá, top na balada lá, pra eu aprender. Não, pra eu botar em prática tudo que eu aprendi nesse cast sobre baladas de hoje, né? Mas enfim, galera, hasta la vista, então. Fui! Ei, gatinha, vamos pra ali. Oi? Ah, que se foda.